Fofinho de Ogum era um tremendo 171. Zé Fofinho de Ogum era um tremendo 171. Zé Fofinho de Ogum era um tremendo 171. Zé Fofinho de Ogum era um tremendo 171. Dizia que os búzios falavam tudo o que ele queria saber, desde a hora de nascer até a hora que ia morrer. Amarrava mulher, amansava marido, o Zé só faltava era fazer chover. Amarrava mulher, amansava marido, o Zé só faltava era fazer chover. Zé Fofinho de Ogum era um tremendo 171. Zé Fofinho de Ogum era um tremendo 171. E da esposa do delegado Oswaldo Cruz ele tomou de montão, pra dizer que o doutor andava lhe traindo, e ela pensando que ele era bom. Uma linda imagem de São Jorge em suas costas muito bem tatuado, o Zé com um papo de caô, caô, dizia que tinha um corpo fechado. E quando surgiu geral, ele pelo santo não foi avisado. De repente pintou a caçapa, era o Zé frente a frente com o delegado. O doutor muito invocado gritou, o couro vai comer. Tira a roupa do malandro e bate até o cavalo correr. Tira a roupa do malandro e bate até o cavalo correr. Zé Fofinho de Ogum era um tremendo 171. Zé Fofinho de Ogum era um tremendo 171. Dizia que os búzios falavam tudo que ele queria saber, desde a hora de nascer até a hora que ia morrer. Amarrava mulher, amansava marido, o Zé só faltava era fazer chover. Amarrava mulher, amansava marido, o Zé só faltava era fazer chover. Zé Fofinho de Ogum era um tremendo 171. Zé Fofinho de Ogum era um tremendo 171. E da esposa do delegado Oswaldo Cruz ele tomou de montão, pra dizer que o doutor andava lhe traindo, e ela pensando que ele era bom. Uma linda imagem de São Jorge em suas costas muito bem tatuado, o Zé com um papo de caô, caô, dizia que tinha um corpo fechado. E quando sujou geral, ele pelo santo não foi avisado. De repente a décima pintou, era o Zé frente a frente com o delegado. O doutor muito invocado gritou, o couro vai comer. Leva pro bongado um preto velho, desce a lenha até o cavalo correr. Tira a roupa do malandro e bate até o cavalo correr. Olha aí, tira a roupa do esperto, escalpela até o cavalo correr. Tira a roupa do malandro e bate até o cavalo correr. Livra somente a cara de São Jorge e bate até o cavalo correr. Tira a roupa. Do malandro.